life, but perhaps I can give you justice in the name of our king. Vamos começar mais um UltraFest sobre episódio 2, Game of Thrones, Dark Wings, Dark Woods. Eu sou o Nando Tícias, e comigo aqui no nosso reino estão... Guilherme! Medita! Não, pois é, e agora que começou a Guerra dos Tronos. Porque o Arg e Sonho Verde são dois conceitos que agora começam a aparecer muito nos livros. E começa aí, né? E a série começou a mostrar isso. E agora que realmente tá a parte que eu gosto, começou a aparecer. Mas já começando então, né, qual foi para vocês a impressão desse segundo episódio de Guerra dos Tronos? Dark Wings, Dark Woods. Cara, minha conclusão que eu cheguei com esse episódio é que, assim, para de comparar com o livro, sabe? A todo tempo eu tava comparando mentalmente... Mas nesse episódio eu falei pra mim mesmo assim, para de comparar com o livro, que senão você não vai gostar mais do episódio. Porque eu achei a caracterização muito diferente de grande parte dos personagens que apareceram agora, comparando com o que eu tinha esperado do livro. Não só de pequenos fatos, mas também caracterização mesmo. Então eu tive que falar comigo mesmo, desliga tudo que você sabe do livro e tenta apreciar esse episódio como se fosse uma coisa diferente, porque senão eu vou ficar comparando toda hora, ah não, isso aqui tá diferente, isso aqui não é como eu me lembro, e eu não vou conseguir aproveitar o episódio. Então, pra mim, foi isso, velho. Tipo, dane-se o livro e vou assistir esse negócio com olhos novos. Pois é, cara, eu comecei a tirar isso ali, e depois que a gente gravou o primeiro episódio, reassisti o primeiro episódio, né? E quando eu reassisti, eu observei uma coisa que tinha me passado batido quando eu vi a primeira vez, que é o Bolton não está vestido de rosa. E aliás, nem tem rosa nas cores do Bolton, é vermelho e azul, né? E aquilo assim, né? É totalmente diferente, né? Porque você associa já a cor rosa, o homem esfolado rosa dos Bolton. E na série eles exploraram então uma ideia do azul, uma combinação do azul com vermelho ali para as cores dele. Ele não usa as cores da casa dele na roupagem dele. Aliás, acho que ninguém, só os Lannister usam, né? A cor da casa dele. Mas aí na hora que eu vi isso, e o próprio Bolton muito diferente daquilo que eu imaginava ele mais gordo e falando mais sussurrado, né? Então eu falei assim, poxa... É melhor, não posso ficar associando. Eu posso lembrar de fato do livro, mas eu tento sempre separar a comparação, não tentar achar melhor ou pior por causa do livro, né, em relação ao livro. Não, pretendo não fazer isso, tentar não fazer isso até o final da série. Eu voltei, viu? Mas... Oi? Eu voltei. Olha, nem tive que me desculpa aí, cara. Mas aproveitando que você voltou então, Vegeta, suas primeiras impressões sobre o episódio, segundo episódio de Guerra dos Tronos. Mais uma vez, eu tava aqui editando um vídeo e aí deu 3 horas e eu disse, eu tenho que assistir porque a gente vai gravar um negócio hoje. Eu não queria assistir, e eu fui assistir, e eu não me arrependi, cara. Acho que foi o melhor episódio dessa temporada com certeza, né, mas eu acho que desde... da surpresa lá de quando eu vi pela primeira vez Game of Thrones, que eu não gostava mesmo assim de assistir. Deu até vontade de ler o livro. Então, de forma geral, eu gostei muito desse episódio. Dessa temporada, com certeza, é o segundo, né? Uhum. Eu como já até, acho que já deu pra perceber na minha fala, né? Gostei muito desse episódio. E realmente, já aproveitando, voltando já ao assunto da questão de comparar livro com série, mostrar uma coisa que não tem no livro, que é a tortura do Tion, né? Acho que foi magnífico, uma jogada excelente da HBO, que agora vai mostrar pra gente tudo aquilo que o Tion passou, né? E que a gente só vai descobrir isso no quarto ou quinto livro, né? No quinto livro, exatamente. E foi uma grande jogada, gostei muito desse episódio, pela aparição dos Reed também, né? Então, tá me empolgando. Eu acho que essa temporada aí vai terminar muito bem. Ainda mais pelo nome dos episódios aqui, acredito que vai terminar muito bem. Tenho boas expectativas. Mas então, o que teve de melhor nesse episódio de hoje? Como eu disse no cast passado, eu tava esperando muito como é que eles vão lidar com a história do Bran, né? E eu gostei muito de como foi feito agora, porque eles estão carregando toda essa parte mística dos sonhos verdes, do Warg e tudo mais, muito rápido, sabe? Tô jogando tudo em cima de uma vez, só, pronto, aprende esse trem logo rápido, pra audiência, pra já poder desenvolver essa parte mais fantasia da série. E eu achei legal, porque já falou tudo que vai precisar saber. Então, isso eu achei legal, porque você já pode tirar isso do caminho e começar a fazer coisas legais com os lobos, e por aí vai. Isso pra mim é... Tem indícios de que vai ficar muito interessante nesse aspecto. Eu acho que espero que eles usem bem essa parte mesmo dos wargs, dos sonhos verdes, com mais frequência agora, porque eu acho muito legal. E Vegeta? Eu gostei daquela luta da loira gigante lá com o Regicida, porque foi uma boa luta. Não teve sangue, ó. Não teve sangue, hein? Mas foi uma boa luta. E ele usou da artimanha lá de fingir que tava cansado, ela foi, enfim, pressionar ele pra puxar ele ali, pra eles continuarem andando, ele puxou a espada. Eu começo a simpatizar um pouco com ele, cara, apesar de tudo. Apesar de tudo, porque ele é esperto. Ele não é babaca, ele fica provocando ela e ela fica caindo, cara, na dele. E eu acho isso interessante. E você vê que, na verdade, ela é inocente, né? Ela é forte, ela é bruta e tudo. Mas ela fica sempre naquele negócio de qual é a atitude que eu devo tomar aqui. Ela sempre fica nesse impasse sobre qual é a atitude dela. E esse conflito dela eu acho bem interessante, né? Eles conseguiram captar isso na série. E se tem uma coisa que Game of Thrones ensina pra você, é que se você é honrado, você vai pra vala. Então eu não tenho muita esperança sobre ela, não. Não precisa me dar spoiler se não quiser, mas eu não acho que ela vá longe daquele jeito ali, não. Só se ela mudar. E... vocês também ficaram com a impressão de que ele ia pular na água, porque ele tava sem armadura e ela tava com, e ela não ia poder perseguir ele? Porque eu fiquei com essa impressão. Eu achei que a qualquer momento ali ele ia pular pra fugir. Eu não achei. Porque... eu não achei que ia pular porque... mas porque o Jaime é muito convencido. Ele se acha... ele pode muito bem ser, e ele se acha o melhor espadachim da Terra. Então, assim, por pura arrogância, ele não ia fugir, sabe? É, também, ele é... a impressão, pelo menos, que ele passa pra mim é exatamente isso. Se eu tiver uma espada na mão, eu passo por todo mundo, né? Ah, então, beleza. É. Bom, foi isso. Aliás, mas isso... Diga. Aliás, o que eu achei muito engraçado nessa cena, porque a luta foi muito boa e foi engraçado, porque na luta... O Jaime era o habilidoso e cheio de destreza, e ela era a força bruta, né? Uhum. Eu achei engraçado demais isso. É, o Jaime é o melhor espadachim do reino, né? Considerado, né? É, assim, eu acho que talvez em técnica, não sei, né? Porque tem também o Barristan, que também é muito bom. Então, é que é difícil medir as coisas, mas muito provavelmente em técnica ele seja o melhor. Mas isso não quer dizer que ele ganha todas as lutas, né? Por exemplo, entre ele e o Montanha, sim, é bem provável que o Montanha. Não, também sim, tem o Cão, né? Assim, o Cão também é muito bom. Mas... é, o Cão mais. Que é de dúvida, né? Porque o Cão já ganhou de alguns deles, não foi? Desses que disputam o torneio e tudo, só que o Cão, ele entrou numa onda de que ele tem que matar as pessoas e... prazer da vida matar, e por isso ele não participa muito de torneio, né? Vocês estão por fora, porque esses dois aí só ganham porque o Ciro Forel morreu, cara. Se não fosse isso, Ciro Forel forever. Ciro Forel. Ciro Forel é invencível, né? Vai lá, Guilherme, eu te interrompi, cara. Não, é só... cara. Você tava pensando porque nesse episódio o cão aparece? O cão foi quem botou pra mais beber. E a gente pode ter falado mais dos outros personagens que aparecem aí, mas eu achei interessante porque o cão, ele é um meio termo entre o, em questão de habilidade marcial, ele é um meio termo entre Montanha e o Jamie, né? Que ele, teoricamente, ele é muito habilidoso, ele é quase, talvez quase tão habilidoso quanto o Jamie, só que ele é grandalhão e forte, né? Então é realmente assim, é medir as forças, tipo, colocar assim, todo mundo, tipo, briga até a morte, quem ia vencer, é muito difícil dizer se seria o Khan, ou seria o Lannister, ou seria o Jaime, ou seria a Brienne. Tipo, é meio difícil tentar ver assim quem seria o melhor em condições ideais assim, de combate. Tipo, se a gente fizesse tipo, um Mortal Kombat com os carinhas do Game of Thrones. O fatality do Clegane ia ser, tipo, termina a luta, ele arranca a cabeça do cavalo, ele não arranca a cabeça do cara. Né? Não, pois é, o Jamie se golpe pelas costas, né? É, antes que... Eu gostei da zoada que o Taurus deu na área. Porque na vida real, aquilo dali pode matar ela a qualquer momento, aquele tipo de impulso. Tudo bem que é o livro e ela é legal, eu não acho que ela vai morrer. Mas... aquilo dali é pedir pra morrer, viu? É desafiar um cara na frente de todo mundo e, pô... Sim. Mas é que tá, né? Porque eu acho que a melhor forma de entender esses caras... Esqueci o nome do bando deles. Como é que é o nome dele mesmo? Irmandade Sem Bandeiras. Fugindo agora? Isso, Irmandade Sem Bandeiras. Eu acho que a melhor forma de entender Irmandade Sem Bandeiras são... como se fossem os Robin Hoods de Westeros. Tipo, eles são meio filho da puta, mesmo, são criminosos, mas são criminosos com uma certa honra, sabe? Uhum. Uma certa leviandade nas atitudes deles. Eles não são capangas filhos da puta, porque acho que se qualquer outra pessoa encontrasse os meninos lá na hora, eles teriam morrido, tranquilo. Uhum. Teriam sido mortos, estuprados, ou o que seja. Mas como foi essa irmandade aí foi mais tranquilo, sabe? E pelo menos isso que deu pra passar. Eles deram muito uma vibe de Robin Hood quando eles apareceram. Tipo, carinhas que são mais tranquilões. Tipo, mais felizes com a vida. Inclusive, bacana que o Gordinho, o Tarta Quente, teve esse momento de explicação sobre o que é a Irmandade Sem Bandeiras pra aqueles que esqueceram da segunda temporada. Foi? O Thoros, ele fala assim, nós somos a Irmandade Sem Bandeiras. Aí o Gordinho dá um passo pra trás e explica. A Irmandade Sem Bandeiras, aqueles que aí começa a contar toda a história da segunda temporada, que eles eram perseguidos e botavam um rato no peito das pessoas. Agora ele não ia se juntar a eles. Aí pronto, ele contou todo mundo aí, relembrou aí quem era a Irmandade Sem Bandeiras. Dá um corte, vai pra uma sala de aula e ele tá com a apontando pra lousa. Quase isso. E eles se lembraram também de uma coisa muito interessante, é que quem está caçando eles é o Montanha. Possível a gente ver mais Montanha no futuro. Que ele apareceu muito pouco, velho. É tipo. Montanha é um personagem isso, tipo, odioso, mas que é muito divertido. Na odiosidade dele. Vocês foram falar disso. Só um comentário. Eu assisti dublado hoje por acidente. É bizarro. É dublado, é bizarro. Cara, eu assisti dublado ontem, é muito bizarro. É engraçado, bicho. Levanta, porra. Eu vou te falar uma coisa. Parece o Capitão Nascimento falando, cara. Levanta, porra, gordinho, filha da puta. Levanta aí, não sei o que. Que escroto, cara. Coitado do Sam, cara. Deixa eu te falar uma coisa. Parece... Eu assisti... Faz zoação, hein. Uhum. Eu assisti dublado e legendado. Assisti dublado ontem. Assisti dublado ontem, tá ligado? E hoje eu ia assistir legendado. A cena da Sansa, que a gente nem comentou, né? A Sansa conheceu aí a Rainha dos Espinhos, né? Olenna Tyrell. E aquela cena dublada é muito tosca. Você não consegue sentir ali a situação que a Sansa tá passando. Né? Foi bem estranho. E a velhinha que é dublada pela mesma velhinha da Usurpadora, cara. Que legal. Isso eu não tinha reparado, cara. Eu não me orgulho disso, não, cara. Deixa eu falar. Mas tá aí, ó, pra quem fala que a gente não fala de novela, aí, ó. Tamo aí. Cadê o Tião agora, hein? Aí, ó, isso aí, esse comentário foi encomendado para o Tião. Exatamente. Mas já que abordamos a Sansa, a gente viu agora a Sansa sambando no meio da guerra política, né, da parte novelesca, do setor novelesco de Guerra dos Tronos. A Sansa sambando aí entre os Tyrell, né? O Tyrell, pra aqueles que assistiram Blade Runner. E os Lannister, né? Toda aquela confusão ali pelo qual ela tem que passar. E uma coisa que eu acho interessante é exatamente isso dela ficar nessa questão toda hora, o tempo todo. Ela não sabe em quem confiar, mas no final das contas ela comete o mesmo erro da Brienne de confiar exatamente nas pessoas erradas. Opa, mas são as pessoas erradas? Oi? Mindinho? Não, não necessariamente. Ah, tá. Achei que... Não, mas é... Mindinho? Não, não necessariamente. Eu acho que... Eu não vejo necessariamente desse jeito de confiando nas pessoas erradas. Eu acho que o problema dela é que ela não... Como posso dizer? Ela não sabe jogar esse trem. Ela não sabe... Talvez ela aprenda, não sei. Ela só mas tem aquele... Ela só tá sendo pressionada. Tipo, Mindinho pressiona de um lado, os carinhas da Rosa lá, os Tyrells, pressionam um no outro e ela cede, sabe? Ela não pensa, olha, o que é melhor pra mim, sabe? Ela é pressionada pra um lado e ela responde. Eu acho que esse é o problema dela. Não é tanto quais são as alianças que ela faz. É que ela é pressionada a fazer essas alianças. Você vê aí na cena dela com a Rainha dos Pinhos, né? Que ela simplesmente foi pressionada, velho. Olha, pode falar, você tá tranquilo. Uhum. Mas exato. Falaram a mesma coisa pro... tipo... pro pai dela. Tipo, não, falar que tá segura não quer dizer que ela tá segura de fato. Ela pode ser traída ainda, fraga. É esse o problema. Ela não sabe ter planos de contingência. Ela não sabe tentar medir... Ela não sabe negociar, sabe? Ela poderia ter falado assim, eu posso te falar, mas você vai me ajudar em alguma coisa, sabe? Você vai me livrar daqui, sabe? Qualquer coisa desse tipo. Uhum. Ela não tenta negociar nada. Ela só é pressionada e quebra na pressão. E, caras, mais alguma coisa aí? Agora, o que vocês não gostaram do episódio? Começando com o Guilherme. Não é que eu não gostei, não necessariamente não gostei, eu acho que não detestei nada, mas eu achei meio estranha, até comentei nos comentários lá com o Roger lá, no sessão passada, que a fala da mamãe Stark lá, da Catelyn, sobre o Jon Snow. Mamãe Stark. Que ela... é que ela foi... Ela rezou pro Jon Snow morrer. E depois ele teve varíola e ela ficou do lado dele. Eu achei essa cena assim meio... Eu não sei se foi pra mostrar que a Catelyn não é só a mãe que tá preocupada com os filhos. Que ela tem um lado meio sombrio. Não entendi muito bem aquela cena, sabe? Não sei qual que foi o propósito dela. É, cara, é aquele negócio que dizem no Nerdcast. É gente boa, mas vacila, né? Fez o que ela fez ali. Rezou pra um menino morrer, aí depois se arrependeu. Acho que foi um pouquinho mais do que isso, velho. Acho que não foi só isso, não. Porque ela falou assim... Que se arrependeu, né, de ter feito isso. Porque se achou uma pessoa ruim. Eu falo, se ele voltar, se ele ficar normal, eu vou amá-lo como um filho, sabe, esse tipo de coisa. E ela não conseguiu amar, ela continuou odiando o Josué. É verdade, é verdade. Não, a única então, coisa acho que eu achei... É um pouquinho mais isso. Desnecessário? A única coisa que eu achei desnecessário dessa parte é o comentário que veio logo depois. Que ela chegou assim, agora tudo de ruim que aconteceu com a minha família foi por causa dessa minha atitude. Que demonstrando um. Nossa, realmente não teve nada a ver, não. Né, que ela não demonstrava na temporada. Né? Ela quer que alguém chegue e diga: não foi isso, não, calma, não pensa assim, não. Vai pelo lado positivo. É o que ela quer, cara. Mas realmente não teve a ver, mano. O problema foi o Ned Stark virar a mão do Imperador. Não teve nada a ver com. Nada a ver com. Se ela não gostar do Jon Snow. Pois é. Então, o que você não gostou, Vegeta? Cara, o Bran tá envelhecendo, isso é lamentável, cara. Ele tá na fase bizarra da adolescência. Pois é, cara. O nariz cresceu, que é uma beleza, né? Viu? O nariz cresceu, que foi uma beleza, cara. Exatamente. E, cara, eu acredito que ele tá ficando maior do que a Arya, né? Ah, já, né? Exatamente. Então, de tal forma que eles tiveram que construir um carrinho agora pra carregar ele, vocês repararam que é a primeira aparição dele, né? Não dava pro Holdor ficar carregando. Mas já aproveitando que comentou sobre o Bran, sobre o crescimento inevitável dos meninos, daqui a pouquinho a Arya também já vai começar. Ainda bem que passou da fase da Arya se fingir de menino, né? Uhum. E daqui a pouco nem isso mais ia conseguir fazer. Muito difícil. Mas o que vocês acharam dos Reed, né, que agora apareceram? Se eu soubesse quem é Reed. Bom, Não, os irmãozinhos lá, os dois irmãos. São os dois. Ah, sim. Primeiro eu achei meio estranho, antes de falar dos Reed, que mostrou o Rickon no começo lá e junto com o lobo dele. Depois eles sumiram, né? Eles foram pra onde? Eles ainda estavam juntos lá, ou foram pra outro lugar? Não, ele foi caçar. A câmera só filmou de forma que eles não aparecessem. Ah, só. Bom. Estão realmente ignorando aquele Rick. Mas, o Dobros Video eu achei legal, porque... Assim... De novo, sem querer comparar com o livro, mas já comparando... Eu achei que o Reed ficou muito bem. É um menino que parece ser mais velho do que realmente é. Ele tem aquela cara de velho. Então eu achei que ele ficou interessante desse jeito. Só que ele pareceu. Assim, ele é bem assim. Direto, sabe? Ele é pro benefício da audiência, parece até. Ele tá sendo bem rápido, falando. Olha, o que você teve foi um sonho, porque você é um Arg. Você também tem sonhos verdes, sabe? Porque sonhos verdes são importantes pra isso e isso e isso. Sabe, ele tá sendo muito direto com essas coisas. Uhum. E... Que eu achei bom, sabe? Mas ele ainda tem essa cara de menininho sábio, sabe? Então eu achei interessante. Sim, eu achei interessante também o fato de como ele lidou com o lobo, né? Ah! Pô, velho, você me lembrou disso. Isso aí que eu não gostei, velho. Você não gostou? Pior que eu não gostei, porque eu até aceitaria o Lou ficar tranquilo. Tudo, não sei, pode até ter alguma coisa no livro que me desminta, né? Eu até aceitaria o Lobo ter ficado tranquilo na presença dele, mas ter ido embora como se o Reed mandasse no Lobo, eu achei meio esquisito. Eu achei interessante, eles tinham que mostrar que o Reed ele tinha alguma coisa a mais que os outros, né? E tinha que criar um impacto com isso. Eu acho que se mostrasse o Lobo Calmo desde o começo, ia fazer mais sentido pro personagem, talvez, mas ia gerar um impacto, o pessoal só ia ficar achando que foi falha porque esqueceram de botar o Lobo Nervoso, entendeu? Não, eu aceitaria bem se o lobo ficasse bravo e depois ficasse tranquilo. No sentido que ele não percebe a ameaça do Reed. Agora o problema é que o lobo foi embora como se o Reed tivesse mandado ele embora. Isso que me deixou meio esquisito. Uhum. Não entendi dessa forma não, mas... Porque, independente do que... Especialmente depois de eles terem explicado que o Bran é um warg, a ideia seria assim: se o Bran falasse assim, Summer, arranca a garganta desse menino, o Summer iria arrancar a garganta desse menino, porque o elo entre o lobo e o Bran é forte. Agora colocou desse como se o Jojen conseguisse superar esse elo entre os dois. Isso pra mim que ficou meio esquisito. O ponto que talvez eu não tenha gostado seja a pouca aparição, né, do Jon Snow. Que aí eu já tô começando a gostar do Jon Snow agora, né? E foi muito pouco a aparição dele. Eu acredito que essa caminhada dele tinha que aparecer mais coisa. Acredito que no próximo episódio aí vai ter mais um pouco dele. Só que mostrou ele muito pouco. E mostrou ele muito pouco com... Nossa, agora esqueci o nome da menina de cabelo ruivo. Ygritte. Ygritte, exatamente. Mostrou ele muito pouco com a Ygritte, né? E assim, desde a segunda temporada, estão fumando meio que os dois estão conversando e tudo, né? Começou a gerar um arzinho romântico e eu queria ter visto um pouco mais dessa parte novelesca ainda dos dois. Mas, né, vamos aguardar aí pra ver como que eles vão trabalhar isso daí. Agora, duas coisas que ficaram faltando a gente comentar. Uma foi a cena da Margaery com o Joffrey, segurando a besta. O que vocês acharam daquela cena? Me pareceu que a Margaery tá tentando manipular o Joffrey de uma maneira, não sei exatamente pra quê, mas tipo, unindo aquela cena com a Sansa, que a Sansa disse pra eles lá que ele é um monstro, ele é um cara horrível. Me parece que ela tá tentando falar exatamente o que ela acha que o Joffrey ia querer ouvir, mas não sei exatamente para quê, sabe? Não sei se ela tem um objetivo em mente ou se ela tá querendo manter o Joffrey satisfeito enquanto alguma coisa ainda não acontece, sei lá. Mas me pareceu que tudo aquela coisa que tá falando, da arma dele, da função dela como esposa e tudo mais, blá blá blá blá blá, tudo me parece programado para o Joffrey ficar, o Joffrey não suspeitar dela ou não ficar bravo com ela, alguma coisa desse tipo. Talvez se apaixonar por ela, cara. Não, isso, e aí que foi que mais ou menos que eu percebi. Se for reparar o relacionamento dele com a Margaery, ele tinha a Sansa, aquela pessoa na qual ele tinha o poder de mandar e desmandar, né? E a Margaery chegou como aquela que vai além dele, né? Que no primeiro episódio já mostrou ela indo no orfanato, enquanto ele não tinha coragem de sair de dentro da carroça onde ele estava sendo carregado. Uhum. Então, o que acontece? E no começo desse episódio, ainda mostrou a conversa dele com a mãe dele, onde demonstrou pra mim que, de duas, uma, ou ele é gay ou ele tem medo da Margaery, né? Eu ia perguntar qual era a dele, cara. Eu ia perguntar isso. E a mãe dele perguntou, o que você acha dela? Ela é muito legal, né? Vai ajudar o reino, vamos esmagar todo mundo, vamos matar os outros, ele fala tranquilamente. Agora, o que ele achou da esposa, não consegue falar, né? Cara, minha análise sincera do Joffrey não é que ele é gay, por mais que se pode só falar isso só por zoação. O que eu acho que ele eu acho que ele é sádico. Tem aquela cena, né, dele com as putas lá e ele só querendo fazer ela sentir dor, foda-se. Exatamente. É mesmo, o cara é doente, né? Eu não acho que ele é gay, eu acho que ele é sádico. Eu acho que a razão de que eu tô falando isso com relação de, tipo, a Margaery tentar tá de alguma forma manipulando ele, porque é a frase que ele falou, né? Tipo, a mulher inteligente obedece, ó, né? Faz o que manda pra ela. Uhum. E é óbvio, assim, é óbvio, é evidente que a Margaery é mais inteligente que o Joffrey. Isso é evidente. É, não tem dúvidas com relação a isso. Então eu acho que é mais nesse sentido que ela fraga o Joffrey e tá tentando manipular ele para que ele não faça com ela a mesma coisa que ele fez com a Sansa. Porque a Sansa era, obviamente, Sonsa, né? Sansa. Oh. Piadinha então, óbvia. É, então, rapidinho, o Joffrey fez o que quis com ela, sabe? E, obviamente, ia querer bater nela, estuprar, sei lá, fazer mais o quê. É, mas como ela meio que fraga isso dele, ela fraga mais ou menos do jeito que ele é, ela tá conseguindo manipular de maneira que ele não faça isso. Por isso que ele tá começando a ver, assim, talvez, ela começou a falar aquela coisa assim, ah, como será que você, tipo, tirar uma vida e tudo mais, começando a é quase como fingir que ela é tão sádica quanto ele, sabe? Pode crer. Então, se ela fingir que é desse jeito, o Joffrey meio que vai pensar que é uma espécie de alma gêmea, sabe? Ao invés de pensar que seja uma potencial vítima dele. Porque, sério, uma coisa que tanto na hora que o guarda lá espancou a Sansa, quanto na hora que ele mandou a outra lá, as duas putas lá, uma espancar a outra, eu vejo assim, o cara tem tendências sádicas, ele gosta de fazer as pessoas sofrerem. Uhum. Então é... Ela fazendo esse papel de uma pessoa que também gosta de ver as outras pessoas sofrerem, ele veria ela mais como isso, mais como uma potencial cúmplice. Eu vou fazer uma comparação idiota agora, mas ele é o Michael Jackson do mal, cara. Tipo, não tinha nada a ver com o sexo, cara. Ele só queria ver ela sentindo dor, tá ligado? Tipo, ele pode ser assexuado e sadista, né, cara? Então, é o Michael Jackson do mal. Ah, sim, é possível, sim. É possível. É uma interpretação, né? O possível aí do Joffrey. Faz sentido, né? Mas então quer dizer que na verdade tudo que ele precisava era de uma dominatrix? Ó. Eu acho que achei e consegui, velho. Acho que achei ia deixar ele. Ele ficar amarradão na achei. Mas isso daí já é propriedade particular já. E a outra cena que eu acredito que ficou faltando a gente comentar é a do próprio Tyrion, né? A do Tyrion, né? O que você achou da cena do Tyrion? E a cena do Tyrion tem um fator a mais aí, não sei se a gente já comentou dela no episódio, mas ela tem um fator a mais que ela não foi mostrada nos livros. Então tudo que está acontecendo com o Tyrion é inédito para todo mundo. Então, o que você achou? E agora eu vou começar ao contrário. Vegeta, o que você achou da cena dele? Cara, eu acho ele um cara meio covarde, ele não sabe direito o que ele faz as coisas pra agradar os outros, e talvez, por mais escroto que seja ser torturado, talvez aquilo dali mude ele pra melhor, né? Se ele sair dali mesmo. Pelo que vocês disseram, ele sai, né? Eu espero que ele saia uma pessoa melhor dali, cara. Eu queria ver essa transformação dele, como eu queria ver a transformação do Sam também, em alguém que não fosse sempre humilhado e enfim, daquele jeito que ele é tratado. Eu já guardo, desde os livros eu odeio todos os Greyjoy, e eu também nunca gostei do Tyrion, então sei lá, velho. Eu só achei que, de qualquer jeito, o jeito que o carinha lá ferrou com o dedo dele lá, na hora que cravou uma faca debaixo da unha, e sei lá o que tava fazendo com o pé dele, tava furando, tava esmagando o pé dele, não sei o que tava fazendo. Cara, esse tipo de ferimento na Idade Média, a não ser que o cara tenha algum feitiço pra curar ele, esse tipo de ferimento não... Esse tipo de ferimento não sara, não. O cara, ele não vai conseguir ser um guerreiro competente depois daquilo. Uhum. Só aquilo, velho. Não precisa fazer mais nada com ele. O cara era um bom arqueiro e depois daquilo ele não vai conseguir segurar um arco. Então, assim, de qualquer jeito, eu acho que ele vai sair menos... O Torturo não vai só ferrar o corpo dele, mas ele vai ficar. Sei lá, velho. Vai ficar completamente destruído, assim. Não acho que vai melhorar nem um pouco. Explicitou, eu não sei se ficou claro no episódio, mas explicitou lá que está na casa dos Bolton. Explicitou que os Bolton, a única coisa que foi falada é que os Bolton chegaram em Winterfell e já estava tudo destruído. E que não tinha notícia do tio, ninguém sabe onde está o tio. Nem a gente. Certo. Eu falei isso do Tion porque eu sou do time Clube da Luta. Eu acho que um pouco de dor pode resolver o problema dele ali, cara. Porque ele é muito medroso e talvez o medo dele seja isso mesmo, cara. Ele tem medo, tanto medo de se ferrar, que quando ele se ferrar, talvez ele possa ser ele mesmo, finalmente, sabe? Mas aí, pela lógica. Mas o problema então... aí. Não, eu só tô pensando nisso porque. O Tion, ele é um bom guerreiro. Ele é um bom guerreiro. Pelo menos era até aquele momento. Mas o que ele não era. Ele não era seguro de si, sabe? Sim. Ele queria agradar o pai dele, queria agradar sei lá quê. O problema dele não era. O problema dele não era físico, o problema dele era mental, sabe? Então, tipo, torturar ele não, meio que não resolveria nada. É, eu acho que ele é mais assim. O que teria resolvido é se viesse uma carta do Rob falando que eu te perdoo, sabe? Né? Que nunca vai acontecer, né? Porque ele acha que. Porque acabou de acabar com o castelo dele, né? É. Pois é. E... é. Então isso nunca vai acontecer. Então, isso, ou se o pai dele falasse: não, eu, meu filho, eu te adoro, eu tenho muito orgulho de você, sabe? Isso que. Ah, o que é muito, muito mais fácil, seguro, porque... né? Nenhuma das duas coisas vai acontecer. É isso mesmo, porque tipo, ele não. Ele cortou todos os pontos de referência que ele tinha, sabe? Ele foi. Ele tinha lá uma amizade do Rob e jogou isso fora pra tentar se reconectar com o pai. Só que isso também deu errado. Ele perdeu totalmente o apoio. Ele não tem base emocional, fraco. É verdade. Ele não tem identidade nenhuma. Uhum. Então, assim, eu acho que, assim, levar porrada não conserta ele. Ele teria que, sei lá, ir no psicólogo, pagar penitência, sei lá, alguma coisa assim. Acho que eu falei isso porque no V de Vingança, a tortura resolve o problema lá da Natalie Portman, cara. Ela é torturada até um ponto onde ela não se importa mais. Ah, sim. Né? Provavelmente não. Provavelmente ele vai continuar sendo um merda mesmo. Lamentável. É, mas se você for reparar, no V de Vingança... Ah, ótimo, foi torturado por uma pessoa que se importava com ela, né? É, olha só, é verdade. Foi uma tortura psicológica, né? Foi uma tortura mais psicológica, ela ficou inteira. Só raspou o cabelo. É verdade. Aquela balde de água na cara e prendendo a respiração prejudicava, mas não era nada definitivo, né? Na verdade. Deu lesão desse... Ter sequela nela. É, exato. Cara, mas é isso. Mas pra finalizar, então, eu vou deixar aqui uma aposta. Porque eu tava conversando com o Guilherme e... sobre a parte do Tion, que é a parte que ninguém sabe, o que que vai acontecer agora, aquele cara que apareceu no final, o empreguete lá de Westeros, né, ele chegou lá pra ajudar ele. Então... o que vocês acham que vai acontecer aqui e a gente já tava no próximo episódio? Cara, não, eu não consigo projetar, não. Eu acho que... não, na boa. Eu acho que vai continuar sendo torturado por um bom tempo, não sei. E Vegeta? Parece que quanto mais conhecimento, mais difícil de projetar alguma coisa. Por isso que eu consigo projetar alguma coisa a respeito dele. Eu acho que ele vai sair dali. Eu acho que ele vai sair dali e... ele vai ter uma utilidade importante, cara. Eu acho que é porque eu torço que ele mude, sabe? E o Sam também, cara. Porque dá muita pena o cara naquele mundo de merda se comportando daquele jeito que é completamente ineficiente. Então eu espero que ele consiga sair dali sim e... enfim, ande com as próprias pernas, que não dependa nem do pai, nem do Rob pra ficar feliz. Não precisa dar aprovação de nenhum dos dois. Mundo feliz do tio. Sei lá, cara. É porque ele realmente, como o Gabi falou, ele não tem nenhuma base emocional, ele não tem nenhum amigo, ele não tem ninguém por ele, né, cara? Então. Ele vai pra patrulha da noite, sei lá, cara. Cara. Ah, mas essa é a ideia. Nossa. Não tinha pensado nisso, não, quando você falou. Patrulha da noite salva ele. A patrulha da noite é uma escapatória boa pra ele. Mas eu acredito que o chefão de tudo tem pegado, que talvez tenha passado o tempo todo pra torturar ele psicologicamente, além de fisicamente. Não, mas porque é a ser, minha aposta. Eu... Não, tranquilo. Mas eu tô falando que, mesmo. Eu acho que a patrulha da noite tá tão lesada que ele, mesmo manco e sem um dedo funcionando, ele seria aceito pra. Porra, o líder da parada se chamava Meia Mão. Vamos lá, né? Justamente. E eles aceitaram. E eles aceitaram o Sam. Se aceitaram o Sam. O Sam nunca passaria no exame físico, cara. Tinha um meio quebrado. Winter is coming. Eu entendi que a irmã do Greyjoy mandou aquele cara pra lá. Sim, foi isso que ele falou. Foi isso que ele falou. Ah, mas ela não se importa com ele. Ah, mas a minha aposta é que é tudo mentirinha. Ah. Pra ele virar homem. Sim, a aposta do Nando é que ele está mentindo. Mind games, velho. Mind games. Exatamente, pode mentir, cara. O que Guerra dos Tronos te ensinou? É verdade. Que se você for falar a verdade, você ninguém. Vai pra vala. Se você falar a verdade, você vai pra vala. Foi isso que eu aprendi. E o Theon tá bem próximo da vala, né? Tá, cara. Tem uma vala no pé dele, tem outra na unha, então é um inferno. Winter is coming. Mas é isso então. Né? Se quiserem. Acho que estamos encerrando, então alguma consideração final? Cara, só que realmente eu que nem o Vegeta, eu achei mais legal do que o primeiro. Eu espero que continue assim, os episódios ficando progressivamente mais legais. Mas é isso então, galera. Se alguém quem quiser entrar em contato conosco, tem aí os contatos que estarão no post. Né? Se quiser também pode assinar o feed. Que não sei se tá funcionando nosso feed. Cara, no meu leitor aqui tá. Então tá bom. Então desce o feed, se o feed não estiver funcionando, comunique aí o Guilherme. E até mais. Justamente. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau.